fechando a 6332, sua escuta passando o marcador. 6332, continua aproximação, reporte embaixo travado, informa um helicóptero, um Robson 44, efetuando pouso parado direto no pátio da base, não interfere com a sua aproximação da 10. Reporte embaixo travado, 3663. Ok, 6332, está abaixo travado, visual. 6332, reporte embaixo travado. Embaixo travado agora, no momento. Tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 09 nós, ajuste 1022, o 6332. 6332, de pouso no zero. Triple Farro, meu Lima, visual com aeronave na final da no zero. Afirmativo, sei lá. Ciente, reporte no solo controlado do pátio da Bata, o vento no 40 graus, 09 nós. Vai reportar controlado no pátio da Bata, o Lima. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, é, o solo, Salvador. Ok, a... qual é a rota que o senhor tem na navegação, comandante, é direto, nós sóis? Bravo Delta, só um instante, que eu não tenho notícia no meu sistema, nem o seu nível, nem a sua rota, só um instante para além. Vou coordenar com o senhor. Solo é 6739. Estou ciente, 6739, somente aguarde a cópia. Ok, na próxima vez, vai deixar em posse do trabalho, pode? Meu ó, pronto para quatro? Dois nove, copia? Copia, né, fazer mais. Guarulhos, 360, faz o Lu 10, 10 da cola, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 128, 5564. Obrigado, Guarulhos. 1-0. Decola da 1-0. Ok, decola da 1-0, da área da 20. Considere solo os 2-4, frequência livre, o meu Lima. Copiou, solo? Quer saber mais? Ok, 5-5-6-4, transponder. Estimativo, foi cotejado. 5-5-6-4, tá pronto pra gente. Aguardo, 6729. Veio o Kilo Romeo para a cópia, mas não respondeu. Então é o número 2 da bola. Bravo Delta, pronto para a cópia? Autorizado lençóis, 1 centena, pista 97, curva direita, saída saída Momo, após direto com curva esquerda, ok? Momo, direto lençóis com curva esquerda, 128, 5537, o Bravo Delta. Delta esquerda após confirmando, pátio 5, chame a torre, 18 metros, no metro da calculagem, boa, Dangra. Kilo Romeo Oscar, pronto para a cópia, morro. Autorizado, mil pés, morro, 197, direita, corredor axé, controle 128, 0153, Kilo Romeo Oscar. Livre decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 10 nós. Obrigado, decolagem, galera. 312, mantenha o ponto de esperadão no zero. Zero, tô escutando. Com 4-1 a bordo, 3 horas e 40, alternando ponto de 4. 5-2 221, nome de táxi até o Pravés do 612. Cortino, pode prosseguir via pátio principal, a aeronavegação já liberou o pátio. Vai seguir a aeronavegação, segue como número 3 para decolar de Salvador. 5221, tem uma boa viagem. Vai seguir o pátio principal, seguindo o TAM, 5221, no greco. Fala, Salvador, chega, 6332, livrando as suas coisas. 6332, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Webjet está autorizado a puxar no portão 08, chama o táxi. Colagem, um quilômetro, Oscar. 227, chama o centro Recife, 1288, ao término 260. 228-260, obrigado, por favor, bom dia. 3663, chama o centro Recife, 1251, 1-3325. 1251, poderia confirmar a secundária, senhor? 1-3325. 1251, 1-3325, TAM 3663. Controle Salvador, muito bom dia, vou no 605, na Tael, Leda, Brito. O número 605, contato radar, foi manter 360. Sobe 360, vou no 605. 312, livre decolagem 10, vento 140 graus 089, aeronave tricolor à sua frente, realiza o perfil de saída divergente. Antes da Juliette. Romeu Oscar, livre decolagem da pista 10, o vento, correção da 17, livre decolagem da 17, vento 140 graus 09 nós, do ajuste 1022, Romeu Oscar. Para o táxi web 6729, está com 139 a bordo, 4 horas e 10 até na ponta. 1-2-0-8-6-3-4. Quilo Romeu Oscar, decolado aos 3-0, controle 1-2-0-8. 2-0-8, Oscar. Bravo Delta, prossiga. Após o Web, Juliette, portão 10. Após o Web, Juliette. Golf, Golf, Juliette, vai observar a passagem do aeronave da Webjet. E após o Ocean, que está à sua direita, ingressar para o pátio principal, está autorizado prosseguir até o portão 01, o Golf, Golf, Juliette. Cuidado com o tráfego, para autorizar de ir até o 01, Juliette. Decolar da 17, se possível, da presente autorização para 2500 pés na proa de morro. Autorizado direto morro, 2500 pés, quilômetro, Oscar. Gente, grato, Oscar. Autorizado decolagem da pista 10, o ajuste 1022. 1022, autorizado decolar pista 10, 3254. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, prossiga. Sobre o voo na vertical do CAP, um evento passar. Camarada, aqui, passar. ouvir, por gentileza? Tem sobrevoo na encapsulamento na vertical do cabo, na sua escuta. Certo, na escuta permanente. Decolado 2-2, controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado, bom serviço, 2-3-2, vamos lá. Então, 3859, contato com a data, mantém 3-0, foi da arma. 3-0, pode ir lá na prova de água, senhor? Autorizado, arma. Direto lá, obrigado. Ele mantém pulso no zero. Bruno 1, bom dia, estou ciente, vídeo 22, só um instante agora. Mantém o ponto superadão no zero. Lagos, inicialmente vai sair com que pro ideal? Pro noroeste. Ok, ciente. Então chame a torre para acionamento e decolagem do Tânia Brava, ajuste 1022. Autorizado o sobrevoo no corredor Interlagos. Vai decolar daí, mal com pro noroeste, 500 pés. Positivo, noroeste 500 pés. É. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Tony de Bravo. Bravo, prossiga. De Bravo, vai pro seu copo, contorno, para acionamento da Unibar. Autorizado o acionamento e aguardo para iniciar a decolagem, Tony de Bravo. Acionado, aguarda para a decolagem, Bravo. O controle é o TAN 3859, por gentileza, se é possibilidade de o senhor coordenar com o centro Recife Approach Obdubi. Obdute. Obdute, opere. É o primeiro ponto que eu ouvi após a leva. Ok, aguarde. Bruno 605, chama o centro Recife na frequência 251, na alterna 1-3-3-2-5. 3-3-3-3-5, Salvador, bom dia, é o Oxenia 6250, confirmação Mike. 6250, senhor de identificação, chegada Mari, desse mantém 050. Ajuste de altímetro no 0223. Identificou, chegada Mari, descendo para 050, 1022, Oxenia 62. Controle Salvador, muito bom. Tio, trip 5221, decolado na sua escuta. Contato radar na decolagem, mantenha 200, saída arma. subindo para o 200, saída a bordo, trip 5221. A curva com 600 pés. Decolagem pistão no 7, vento 120 graus, 09 mais. Inicia a curva com 600 pés. Guarulhos, nível 360, Pêssego 10, Pistolão 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 728-5565. Mais um, Guarulhos? Barca do externo, tu tem um minuto para ascensão, meu pé. Agradeço. 3.500 pés através da pistão no, da cabeceira 35. Web 6729, ali mantém pistão zero. Tango de Bravo confirmando pro noroeste. Vento em Salvador no 30 graus, 10 nós, decolagem por conta e risco do comandante. Reporte fora do solo da Enrimar. Fora do solo, Tango de Bravo. Colocou o guardião 02 agradece, está retornando para a altitude de patrulhamento. 7. Guardião 07. Temos o tráfego do Guardião 02 sobrevoando o setor do cabo. Eu estou autorizado aqui, para conseguir sobrevoar o setor. 08. 1208, Tango de Bravo. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu, Tango de Bravo. Solo Salvador, bom dia, TAM 3733, informação Mike, autorização São Paulo, Congonhas. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Julieta, Bravo Delta. Leto Bravo Delta, contato radar, submanter nível 100, sai da mão. Está livre a decisão vertical de mão, João? Livre, está livre. E a sessão para o centeno, Bravo Delta. Xenemia 3, 1-2. Você escuta? Estamos no centro Recife agora, na frequência no 2685, alterno 12545. 2685-2545, Recife, obrigado. 3, 9. Ô, Salvador, TAM 3859. 3859. Estamos no centro Recife na frequência 1288 ao termo 260. Recife, TAM 3259. Quilo Vístico no 1500 pés, ajuste altímetro no 022, informa ingresso no corredor Interlagos. Aquele Zulu completo final, chame 2, 118.6. 118.6. Papá triplo Romeu Lima. Seguinte, o Lima Aquilo Zulu então desce para 1500 pés, reporta para o cancelamento. O 6729 declarou os 4 no controle 208. 208. Presente mais difícil, ali, mas que Web 6729. Afirmativo. Vou passar na sua frente, tá? Tranquilidade. Jet 6729, contato radar, sub, mantenha o 360, saída da El. 360, pode voar da El, senhor? Obrigado. Da El, da Renato. Controle, guarda número 7. Pra chegar. Mas vai abandonar o sobrevoo do Caio, prosseguindo para o Graé, aeroporto de Salvador. El Leda Bridge, 198 controle, 5571 no transponder, tá 3733. Portal 612, time pronto, 3733. Chamará. Triple Papa Romeo Lima, copia. Opa. Salvador Alagoinhas, nível 500 pés. Sistema 7, com proa norte, controle 128, coordenação 14186, o transponder é o 01. 5563, então, o transponder, o triplo Papa Romeo Lima. 5563. No 7, tem condições de prosseguir sem interferir com a final da No 7? Afirma, direto Graé sem interferir na No 7, o Guardião. Guardião 07, informa o Charlie 402 na final da No 7, ok? Sim, está visual, com tráfego não vai interferir, 07. Lima Kilo Zulu, informa o Guardião 07, um helicóptero da Polícia Militar. Vai prosseguir direto pátio do Graer, não vai interferir com a final da ONU 7. Reporte visual com o mesmo, à sua direita. Nossa visual não, mas já na final já vai estar direita. Ciente visual com tráfego, livre pouso, pistão no 7, o vento no 30 graus, 109. Verdade. 43, informe estimado de pouso. Sub, mantém 105. Sentindo 330, prosseguindo direto destino. Bravo, Delta. Guardião número 2. Prossiga. Vai realizar pulo? Parar, sobre a nova da quadra. Sente, frequência livre. Solos 44, autorizado o táxi à direita até o pátio da. Pátio 5, hangar da Baeté. Este ajuste de altimetrão no 021, informe estabilidade, informe final LF3. Descendo para 2000 pés, 2021, reportará estabilizado, 162. Triplo Papa Romeo Lima confirma a decola da presente com proa norte. Ciente, visual com um helicóptero da Polícia Militar iniciando o pouso no pátio do Graer. 7. Decola da presente então, vento no 40 graus 09 nós e o ajuste 1021 com proa norte, o Triplo Papa Romeo Lima. Ok, você está solicitando um regresso? Positivo, já que eu estou com 180, mas o regresso está de lá. Ok, então prossiga direto, o destino, na escuta. Escuta, Palmo Lima, fora do solo aos 4:06, controle 1208. 1208, grato, até a volta, Romeu Lima. De Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima, decolou da 17 Pro Norte, transfere. Papá Romeu Lima, escuta do controle. Segue na sua escuta, senhor. Então, eu acho que decida seu critério, o seu texto de frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. É, agradeço. Mike Quebec, Senado 0191. Estamos no regresso com 4 a bordo, Lourenço para Salvador com 0161 no Senado. 7, Victor Mike Quebec, no 1500 pés, zero de voo visual, ajuste de altímetro no 021. Só possibilidade de para a rotatória ou pode prosseguir pelo corredor? Mantenha os corredores, temos troca no setor. Controle, poderia confirmar nossa boa reserva da barra radial saída para conferir equipamento? É o Juliette Bravo Delta? Sim, senhor, Bravo Delta. Ok. Para o radar, o senhor está passando a radial 310 a 18 milhas. 310. Estou recebendo 3 radial 310 a 18.5 metros. Ok, graças. Webjet 6729 cruzando 190. Jet 6729, chame o centro na frequência 251, na alterna 3325. 251-3325, obrigado. Cristiano M250, utilizado no localizador. Bravo que Luiz, que sente que foi do Interlagos. Controle, Sangue de Bravo, visual com local de pouso, autorizado, transfere a Torre Salvador. Sename 250, completo final, chame Torre, 186. 186, obrigado. Trip 5221, no chame Centro Recife, 1288, alterno 260. Oi, certo. 6250, aguardando informação de pista livre. Temos uma viatura da Infraero efetuando vistoria na pistão a zero. Aguarde. Reporte embaixo travado, 6250. Passará, 6250. Você vai, o Enavo, sem frequência livre, Sangue da Brava. Bravo. Confirme. Vento no 40 graus 07, nós o ajuste 1021. Sempre pouso, pistão no zero, baixando travado, acho que não é 625. Tango já bravo, prossiga. Para pouso, senhor, né, Rimar, chama no solo controlado e chama para a nova decolagem, Tango já bravo. Tango já bravo, reporte no solo controlado da Rimar, o vento no 40 graus 08, nós em Salvador. E o ajuste em Salvador é 1021. 1021, o meu 40 08, Tango já bravo. Pés, tem um aeronave para pouso na 1-7, está mantendo 1.500 pés, é um Charlie 150. Positivo, vai começar já a aproximação pelo ponto, já está já tá descendo, também de braço. A palma, meu Lima. Com problema na escuta. Me dá a manter 500 pés para destino. Aqui é Matheus, cara. 7. 7, Bravo Luiz, me informa o tráfego 12 horas, já 3 milhas, mantendo 500 pés, um Romeu 44.